rolando essa festa maneira da música popular brasileira. Ninguém me convidou, mas eu queria entrar. Peguei um 75 e vim direto pra cá, na portaria. Gênero musical brasileiro, iniciado na segunda metade da década de 60, a música popular brasileira, conhecida como MPB, surgiu a partir do sucesso da bossa nova e de influências de outras raízes nacionais, como o samba e o folclore nacional, além do jazz americano. Desde então, foram diversos os nomes que se consagraram nesse estilo, trazendo uma contribuição imensurável para a cultura brasileira. São eles Chico Buarque, Caetano Veloso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Elis Regina, Maria Bethânia, Cássia Eller, Tim Maia, Roberto Carlos, Gilberto Gil, Raul Seixas, entre inúmeros outros. Pois o sucesso de muitos desses artistas e de outros estão reunidos no Teatro Raul Cortez até o dia 22 de dezembro de 2019, no espetáculo de curta temporada Grandes Encontros da MPB. E, se ouvir cada um desses cantores já é um alento para os ouvidos, o que dizer do som produzido pelo encontro desses grandes nomes? É justamente essa a proposta do musical ao narrar as grandes parcerias da música brasileira a partir dos anos 60. Definido pelo diretor Sérgio Modena como um show teatralizado, o espetáculo presta uma homenagem para a MPB, estabelecendo uma narrativa desses grandes encontros, que se inicia pela Jovem Guarda, passando pelo rock brasileiro, ressaltado como o eixo condutor da música popular no Brasil, pelo samba, pelo forró, entre outros estilos. Destacam-se sucessos como Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, Beatriz, de Chico Buarque e Edu Lobo, É Proibido Fumar, de Roberto Carlos e Erasmo Carlos, Sociedade Alternativa, de Raul Seixas e Paulo Coelho, além de diversos outros. As canções são entoadas entre histórias e curiosidades sobre as parcerias da MPB narradas pelo elenco, que confere uma suavidade ao espetáculo e também diverte a plateia com situações hilárias. Há, inclusive, a encenação de momentos que nunca aconteceram, mas que dariam que falar se acontecessem, como a passagem de Frank Sinatra pela Praia de Ipanema. Enfim, vale a pena conferir, reviver ou conhecer melhor essa riqueza tão heterogênea e completa que é a MPB, por meio da homenagem prestada por grandes encontros da MPB. O musical conta com a produção de Aventura e direção musical de Délia Fischer, e ficará em cartaz até o dia 22 de dezembro de 2019, no Teatro Raul Cortez, localizado na rua Doutor Plínio Barreto, número 285, Bela Vista, São Paulo. O espetáculo acontece quinta às 21h, sexta às 21h30, sábado às 18h às 21h e domingo às 18h. Os preços variam de R$50 a R$90. Mariana Mascarenhas para o Editoria Livre. Maneiro. Até chegar, mulheres e panqueiros. Festa da música do Filipe, que tá rolando aqui na rua, por um carro de ouvir. Todo mundo tá presente, não tem hora pra acabar. E muita gente ainda tá pra chegar. Da música do Filipe, que tá rolando aqui na rua, foi o carro de ouvir. Todo mundo tá presente, não